vez. Tem que ser. Bom dia, Fanny. Bom dia. Qual o seu nome completo? Francisco de Andrade Dias. Por que você está aqui hoje? Ah, pra ter conhecimento, né? Tipo, desenvolver, aprender um pouco de rádio, né? Que eu não sei quase nada. Fanny, a gente tem aqui um documento seu provando uma participação numa novela. Você chegou a participar de uma novela? Fanny? Oi. Obrigado, achei que você tinha caído. Você chegou a participar de uma novela radiofônica? Temos aqui um áudio estranho que não veio no CD? Não. De você imitando uma policial. Isso, sim, sim. Qual a relevância disso pra você? Ah, foi legal. Foi bom. Experiência. Você tem internet em casa? Não. Você tem internet móvel? Às vezes. Não sou muito de ficar no WhatsApp, não. Encerrei minhas perguntas. Uhum. Próximo. Não, peraí, perguntas pra ela. Então, gente, eu trabalho com protético, sou auxiliar dele. Tudo que ele pede pra mim fazer, o que eu sei fazer é tipo montagem, fazer uma escultura de um dente, ajudar ele com trabalho de implante, trabalho de prótese, sobre implante, com porcelana. Isso. Trabalho com isso. Você faz? Ah, eu gosto. Não sou uma espertona, mas tô tentando aprender. Tudo que ele me ensinou, eu tento pegar. Falou no trabalho, falou na vida social. Vamos falar sobre a menina que saiu do grupo. Vamos fazer a festa. A Fanny saiu do grupo, né? Todo mundo vamos gritar. Aê! Olha a festa. Você tem uma pergunta da Fanny? Tem. Por que você saiu do grupo? Então, eu saí por causa que eu não sou muito de ficar no... Um aqui, no meu serviço, eu não posso ficar em celular. E outra, eu saio de casa às 7h30, entro no serviço às 8h, não tenho direito de ficar em celular. Saio do serviço, vou pra academia, 5h30, academia vinha pra escola, e é aqui que eu venho mexer. Obrigado, tá? Boa noite, fã. Boa noite. Tinha muito filha da risada sem intenção, tá, gente? Então, você é de que cidade mesmo? Então, eu sou paraibana, menino. Vim pra cá então com quantos anos? Então, eu vim pra aqui com 18 anos. Sim, há muito tempo, né? Tempinho. Tem saudade disso da sua terra? Olha, da minha terra não, mas dos meus pais, das minhas irmãs, meus parentes, só. Mas da cidade não. Você deixou toda a sua família lá no interior? Sim. Tem irmãos, irmãs? Tenho. Tem pai, mãe vivo? Sim. Vamos encerrar o vídeo. Muito obrigado. De nada. Não, você falou qualquer coisa, eu vou perguntar. Pode? Pode. Não. E esse nome vai vir pra ser o próximo. Eu. Se liga lá. Pode falar. Som, né? É melhor, né? Como é que salva? Como é que salva? Salva. Ih, fudeu.